Bora começar a botar pra cima! Povo do Pará. Uba, atenção, uba. Povo do Pará. Ele chegou. Ele chegou. DJ Thiago Farias. Thiago Farias. O show que contagia. E sua apresentação é sempre em nome de Rael Jeans, a marca que mais cresce no estado do Pará. Loja Top Fashion Multimarcas, Lilian Lanches, Salão Robson Designer, KL Bronze Look Designer. Aí, meu DJ Thiago Farias. Uba, bota uba. A pressão pra direita. A pressão vai pra direita. Pra direita. Pra esquerda. Pra esquerda. Esquerda. Pra todos os lados. O bagulho doido. Doido. Vai começar. Vai começar. Joga a mãozinha pra cima. Vai começar. Joga a mãozinha pra cima. Vai começar. Essas vozes imensas estão aqui hoje. Vai começar. Pela primeira vez em Concórdia. O nosso cavalo do Marajó. Vai começar. Alô, Pierre. Vai começar. Olha a primeira. Vai começar. E o Thiago vai chegando e detonando. Vai chegando e detonando. Chega, detona, detona. Vai começar. Vai começar. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Tá de uma sarrada, sarra, sarra, tá de uma sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, é muito rock na tua cabeça. É muito chope na tua cabeça. É muito chope na tua cabeça. É muito chope na tua cabeça. Pararam pra reparar. Boa! Estão ouvindo esses. Bora botando na pressão, meu cavalo! Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali! 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Já! Vale do Marajó. Meu parceiro Rafael, ele e toda a galera aqui pra gente. O Marinaldo também tá aqui. O bagulho doido, doido, doido, doido. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Do que é pressão? Aqui é bagulho doido. Do que é pressão? Bagulho doido. Do que é pressão? Bagulho doido. Ah, bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Explode. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Deixa no bagidão, deixa no bagidão, deixa no bagidão, deixa no bagidão. Me dai, me dai. No bagidão, no bagidão. É mais ou menos assim, assim, assim. Thiago Farias vai soltando play. Thiago Farias e vai soltando play. Thiago Farias e vai soltando play. Thiago Farias e vai soltando play. Thiago Farias vai soltando play. Thiago Farias vai soltando play. Já! A novinha linda e uma Thiago Farias. Opa! Opa! Thiago Farias, qual é seu signo? Eu sou transariano. Pera que eu vou chamar a gatinha. Eu vou começar desse jeito. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Vira safadinha, vira safadinha. E a mulher que tá solteira, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, dali, dali, vai. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, porque o Thiago chegou, chegou. Safadão, porque eu sou safadão. Cavalo do Maranhão. Vai, cavalo. Safadão, safadão, safadão, safadão, safadão, eu sou safadão. Deixa no batidão, Thiago. E joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Só que não tem hora pra chegar em casa aí. Chega a mulher do GPS, maninha, maninha. Eu adoro Belém do Pará. O Mário, a Vânia Leite, toda a galera de Donizel, o Dudu, o Gesiel, a galera da Centro lá. O patrão Marinaro tá aqui, garoto. E aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Deixa, deixa, deixa, deixa. Pra ir doida. Pra sacudir. Explode, explode. Deixa desse jeito. Mas se tem alguém que torce pro Paisandu, faz barulho aí. Barulho, barulho. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E a galera do clube do Remo tá aí. E deixa desse jeito, e deixa, deixa. Explode o bagulho! Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa vamos botando pra cima assim! É a sensação. Segura, sábio, sábio! Alô, Melri! Já! Quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão, quebra batão pra batão grandão. Down, down, de tremilique, né? Down, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de tremilão, de joga o bracinho pra cima, joga, joga, joga. O cavalo chegou, chegou, chegou. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Sábio, Doni Vima, porque o bagulho doidou. E o rock não tem hora. Então vê se não esquece, vê se não esquece, vê se não esquece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Se a polícia não parar, o nosso rock amanhece. Quem não tem pra chegar em casa aí, quero ver, quero ver, quero ver. O Dudu também, especial, galera da Centro lá, o patrão Marinaldo tá aqui, galera. Tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Chega com a gata. Te pede mais uma chance, uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Com a gente também. Fala, Rosane, Rosane. Demorei um, dois, três, muitos anos. E o quê? Pra perceber tudo que eu preciso é você. E aí, Tony? E aí, Tony? Eu inventei meus sonhos. Fiz muito. Meu produtor. Não devia, não, maninha. Buscando milagres quando a solução é. O bagulho vai doidar. É. E aí? Eu inventei meus sonhos. Buscando respostas. Longe de mim quando a solução é. O quê? Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o tempo. E a Gatina Marcela também tá aqui com a gente, um abraço pra você, menina. Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o vento desaba. Você não sai da minha cabeça. Meu coração, esse pra todos não quero mais, não servia. Que legal demais, gente. O nosso cavalo do Marajó. Pela primeira vez aqui com o Costa. E com certeza hoje aqui. Na dancete da brilhante. Como esse mundo gira. O povão já tá endoidando. Não conto que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou. Nem te quero, meu amor. Agora vejam. Olha o jogo! O jogo virou! Bora, Sávio! Como esse mundo gira, como isso não contou! Você já sabe qual é, você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal, diz. Tá na hora de meter o pé pra minha casa. Não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. DJ Lua que tá tocando, caralho! Passa o shopping da tua pé, já tá em casa. Não é pra ir tomar café, mas prefiro um chá pra relaxar e te deixar louca. Mas prefiro um chá pra relaxar e te deixar louca. Joga a mãozinha, só quem tá solteiro. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga. Esse é o DJ Mal, bairro dos sonhos. E agora? Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, agora tu perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira, estou contigo na minha cama, juntos, cara de mim. Me fecha a noite inteira, sempre na banheira. parceiro Denis, toda a galera aqui com a gente. Aqui em peso no cavalo do Marajó, hoje aqui com o Coxa. Toma na pressão! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Toma na pressão! Toma na pressão! Toma na pressão! Bota Thiago, pressão pra direita, pressão pra esquerda. Tô, tô, tô! Novinhas ficam loucas quando a guiadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada. É o Sunlight também, toda essa galera tá aqui com a gente, garoto. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, bum, bum, bum. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. A novinha quer pressão. Bota Thiago. Um, dois, três. Já. Fala aí, Elenilson. Eu sou. Aqui com a gente também. Um abraço, você, garoto. Eu sou mal, o tamanho acima do normal. A periquita começou a endoidar. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão. Desce. Desce a bunda batendo no chão. Desce, desce, desce, vai descendo, vai descendo. Bora pra frente, rapaz. Piriquita boa, piriquita boa, piriquita boa. Não é assim, não. Chamando os gordinhos, aquele com corja. Chega, mano! Chega, mano! Gordinho, desse jeito você me deixa louca. Botando a tudo na minha boca. Eu sei que você gosta. E o Thiago vai botando, vai botando, vai botando na pressão. Vai com fia, sem vontade, sentada, sem vontade. Vai com fia, sem vontade, sentada. Chama, chama, chama, chama. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama, chama. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. E a mulher que tá solteira, vai que quero, vai que quero, vai que quero. É o Diguinho que tá mandando, anda, chama. É o Diguinho que tá mandando, anda, chama. Joga! Trata com foca escuta, trata com foca escuta. Mais tarde tem ferro, hoje vai rolando suruba. Alô, Melly! E agora? Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas filhas da puta. Depois toca puta e amplama a rua. Só surubinha de leve, surubinha de leve, com essas filhas da puta. E aí, Raimundão, você, garoto? Depois toca puta, toca puta, depois toca puta, toca puta, depois toca puta e amplama a rua. Chegando! Alô! Quando o DJ toca. tocar esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai fazendo o caqueado, caqueado. E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Alô, Mel! A moda agora é dançar desguiado. A moda agora é ser diferente, porque no mundo já tem muita gente igual. Então seja o louco, mas o louco consciente. Super dinâmico, o magnífico. E tá lançando a nova. E doida! E doida! Vai botar elas pra mamar. Mas sempre não muda a toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem. Você que tem aquele parceiro, aquele amigo burra de pelo. Bora, gente, dá-lhe, dá-lhe. E aí, galão? E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, o grave bate, fudeu, virou gandaia. Tem várias partes, tudo de mini saia. E tão dançando, ó, deslizando, ó. Jogando a bunda pra essa bunda, pra essa bunda, pra essa bunda, pra essa bunda, pra essa bunda. Mais a parada agora! Bunda pra essa bunda. É o chopp! O bagulho já tá doido e ninguém fica parado. O bagulho já tá doido e ninguém fica parado. E ninguém fica parado. E ninguém fica parado. Parado, parado, parado, parado, parado. Alô, Jauri! É chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado, é chopp caqueado. Pega o teu balde. Cigarro e vai! Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, que a pressão vai aumentando, que a pressão vai aumentando, que a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Mas se tem mulher solteira, bota o bracinho em cima, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Já, já, já, já, já, já. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Agora! Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. As mulheres do Popotão! Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Vai, vai, papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão, grandão. Que papatão, papatão. Ai, papatão, meu Deus, papatão, grandão. E louquece. Sacode, sacode, sacode. E ela vai quebrando. Que hoje não tô bom, você é rabundão. Joga tudo em então cima, aquela amiga que representa, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Bota a câmera linda, tá, tá, tá. Oh, menina louca, vou chamando suas amigas. Vai, senta a rabetânia, ó, oh, quica a rabetilda. Vai, senta a rabetânia, ó, oh, quica a rabetilda. Vai, senta a rabetânia, ó, oh, quica a rabetilda. É mais uma do Jefim. Pra sacudir, sacudir. Vai, porra, o showzinho. É o cavalo Brajão hoje aqui com o Costa do Pará. Essa daqui é brabia pra tu. Que festa bonita, bonita. Essa daqui é brabia pra tu empinar o bumbum. Aí, mulher, lembra daquela mina que fica fuxicando teu face, fica te stalkeando no Instagram? Manda pra ela assim, ó. Vai! Atura ou surta? Atura ou surta? Você empinando, deixa a inveja. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Atura ou surta? Atura ou surta? Você empinando, deixa a invejosa puta. Joga! Atura ou surta? Atura ou surta? Você rebolando, deixa. Empina, minha filha, filha! Empina! Empina, empina a bunda, vai! Passou Light! Chega aí, ó. Ela se solta. Vai, vai! No baile do Tadeu ela se solta. E consequentemente ela joga a bunda na tropa. Alô, eu sou! Na minha frente dá uma assada nervosa. Vai! Vai, doida! Vai, rebole, não se cansa. Pararam, pam, pam, pam, pam. E ela joga, joga. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Olha, eu quero ver o seguinte. Quero ver as mulheres solteiras aí botando o bracinho pra cima. As mulheres que estão a fim de beijar na boca aí. É o pi. Já! E doida! E doida! E doida! Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdos. Na festa. Acho que é absurdo! Aí. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força. Marcelo da Pombinha tá aqui com a gente, hein, Marcelo? O rei do galo tá aqui! Tá aqui! Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força, com tudo. Tá com o rabetão com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? E o quê? Onde é Smith? Joga! Nossa, que absurdo! Que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força. Joga! Tá com, amiga Liga também tá aqui com a gente. Um abraço especial pra você, Liga! Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo. Tá com o rabetão com força, com força. Vigil, parou! Joga a mãozinha pro lado e pro outro, vai! Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro! Já! É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque só apenas começou. Agora, agora! Aí, já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentra e vai tremer da testa. Se concentra na batida, vai, não para não. Treme, treme, treme, treme, vai tremer da testa. Antônio, Rafael, toda a galera aqui com a gente. Vai todo mundo curtir o cavalo mais tarde lá no Caravaninho. E a gatinha vai tremendo. E a gatinha vai tremendo. Novinha, quica, quica, quica, rebolando a raba, dando bum bum da. Senta novinha, quica malvada, bum bum. O cavalo do Marajó. Novo cavalo do Marajó. Novinha tarada, tá muito abusada, sentando. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cavalo do Marajó. Vai na dança, bala, balança, abusada. Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. E ela vai tomando. Bota,

parceiro Raniel. Raniel motoqueiro exagerado tá aqui com a gente. Os corações com lindas. Fala, garotinho! Vou estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta. Acima, cara, acima, cara. Faz o S, levante a mão e faz o S. É o som da Guadalupe. Faz o S, com o super pop. Pop. Passando DJ Bu da portaria. Ele também tá aqui com a gente, hein, Bu? Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. O cavalo do Marajó. Também estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. E o Thiago vai detonar nas marcantes. E aí? Tem jeito de dançar benzinho, me deixa louco. Marcelo, Marcelo, toda a galera aqui com a gente. E aí, Marcelo? De fazer amor, eu fico doido. Já tá daquele jeito! O Jaqueiro da Citeria Brilhante! O povão chegou, chegou! Então vem, ama, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Manias! O Elenilson tá aqui também, maninho! Marcante, marcante! Rayane também tá aqui com a gente. Um abraço do Thiago. Thiago Farias. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu. Imagina a Sony também tá aqui com a gente. E aí, Sony? Um abraço. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Fala pra cima, Naná Show! Vem me amar. Isso é amor. Eu não posso negar como você. Chega primeiro lá onde você for. Sozinho pensando em você. E as marcantes? Estou abandonado. E aí? Sem teus carinhos não consigo viver. Mas a distância lá no bicho ali não doer. Acima da show! E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu, era você e eu em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolar. E a gente vai tocando as melhores, as principais. Hoje aqui. Você é meu bem. batida. Ó. Thiago Farias. Banda 07. Assim, ó. Eu sei que não. Nossa história. E aí, Marcelo? De amor. Falou para o Mário, a Vânia, a Lege, toda a galera de Donizel, o Giorgiel, a galera da Centro Lá e o patrão Marinaldo. E você? Você chorou, fui eu. Vinícius, o Adriano, o Elton e a família Casa Beck tá aqui com a gente também. Um abraço do Thiago Farias, hein? Thiago Farias. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Diz assim, diz assim. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade. Beleza, Elenilson tá aqui com a gente também. O Jorginho, Jorginho Motos. E toda a comitiva tá aqui na área, garoto. Passou o limite. Um abraço você, garoto. Fiquei até comigo pra não te perder. E o meu cavalo? Porque eu te amo. Cavalo do Marajó. Cavalo do Marajó. Virgem, Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fossem na primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento e o carinho que a gente fez. Fechando o batidão e babirando, toma, toma, vai! Gabo, Gabo, o Robinho dançou, dançou. Você vacilou, vai colher tudo. E o Thiago falou. Vai detonando! O nosso animal detona, detona. Olha, eu sei que tá difícil dar certo. Mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela. Lute, não desista, tenha um grande amor. E busque ser feliz assim. De tempo ao tempo, veja no mar o pescar. Bora aqui na bola pra cima, garoto. Não só, não só, não desistiu. Esperou, beija no mar. O pescador. Não só, não desistiu. De um grande amor. Bora detona, bora detona. Pra você que tá dividido. Tem a cara, viu, gente? Tem cavalo do Marajó lá no clube. Coração sertanejo. Lá no cara. Segredo que não posso guardar. Tente ouvir prestando muita. Tina Rafaela também, toda a galera aqui, gente. Peço, o Elson Lage, o Eduardo Jefferson. Eu já te amei. Tá todo mundo em peso aqui no cavalo, garoto. O cavalo do Marajó. Guardei as palavras entre o medo e a verdade. Eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo escrito. Uhul. No dia seguinte quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela ia. Amigo Juninho também tá aqui com a gente. Um abraço, você, garoto. E com olhar apaixonado. Fala, Dudu. Ed. Era você. A menina. A Vânia também tá aqui com a gente. Era a Jânia, a Juliana. Um galera de Dom Dizel, o Jaziel e o Mário também. Eu tirava muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, o Arcanjo, o Arcanjo. Thiago Farias. Cavalo do Marajó. Chumou. Não era pra você se apaixonar, era só pra... Ai, eu te avisei. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. As gostosas de... Você sabia que... Aquilo com costas, estão aqui com a gente também. Tô aqui ao lado, valeu vocês, meninas. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Olha as últimas aí, não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. O Denilson, o Vinícius da família Os Acorretados de Concórdia do Pará, Doug. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. E joga assim. Chora e me liga, implora meu beijo de novo. E o quê? Me pede socorro. Você que veio atrás de Big Quintinho, o momento é agora, hein? Agora, hein? Bota pra cima! Bora dançar, Gargilho, bora! O Cavalo do Marajó! O Cavalo do Marajó! Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê, como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. O povão quer dançar agarradinho. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente. A Tina Samara também tá aqui com a gente. Mas como não posso ter você, eita, menino, só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bati uma saudade. Mais tarde tem cavalo. Lá no Acará, gente, todo mundo convidado. Coração. Lá no clube. Coração sertanejo, todo mundo convidado, gente. Que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Dance. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. O grande amigo Marcelo também, toda essa comitiva. Palavras que ficam. Ele tá aqui curtindo o cavalo do Marajó. O coração da gente. Manda zero. Thiago Farias. O cavalo do Marajó. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart, I'm so afraid without you. DJ Johnny Considerado tá aqui com a gente, aí Johnny! O Marcelo da Forquinha, o Rei do Galo, tá aqui com a gente também, garoto, também com a gente. You cry for me, will I survive without you? Like a fool, I was reading, like a fool. Partindo do Silvano, foi o Chave junto com o DJ Boo, a portaria tá aqui com a gente. Alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, don't you lose your display. Ah, and now I'm just fooling myself. Banda, o cavalo do Marajó. Você quer mesmo saber? Contar, mas pensando melhor chegar. Meu produtor por ali também, Salamanha. Te juro pela luz. Hoje o cavalo trabalhando bem reduzido. Salamanha, papai. É uma pena você. Seu beijo causou metade mesmo. Oi, Gitoninho. E outras coisas. Não lhe via hoje lá no cará, viu, maninho? Agora nem quero lembrar. Jardim do Moto. Jesus. E assim que a sua bota com o bichinho, tá aqui com a gente. Eu dou check-out desse mundo em cheque no seu colchão. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Quando foi fazer você, fez do filé mignon. E assim que a sua roupa encostar no chão, eu dou check-out desse mundo em cheque no seu colchão. E satisfação imensa a gente estar aqui hoje com vocês. Ela de Adão, quando foi fazer. Primeira vez aqui na Dancitoria Brilhante, aqui com Coxa. Recebendo o nosso animal. E daqui a pouquinho o show do cavalo, cavalo! Banda 007. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo tentou. E a galera dança, hein? Vou te contar aonde ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase. Rafaela e a Kelly também estão aqui com a gente. Pra te explicar. Um abraço, beijão do Thiago Farias pra vocês aqui do Danar Show. E de volta daqui. E do Cavalo do Manajó. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Faça uma assim, ó. Anda, zero, zero. Dance, dance. Se alguém quiser o seu sorriso e pagar um milhão, vende não. Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca não. Seu sorriso deixaria teu sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí. Um abraço, Banana Show! Quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. E o povo vai dançando, vai! Meu Deus, quem fez o seu sorriso acertou a mão. É o nosso do móvel hoje aqui! Só Deus dá tanta perfeição. Manda Zé. Mais uma, mais uma. De pijama, maquiada, desbocada ou educada. Cavalo do Marajó. De vestido pra sair. Vai, cavalo, vai, cavalo. De TPM, sossegado, viajando aqui em casa. Essa música aqui é muito firme. Agir, vai. Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada. Diz pra gata sim. Eu te quero de qualquer jeito, com raiva ou medo, de fogo ou desejo, com suas virtudes e os seus defeitos. Compõe tudo na mala. Olha o solagem. Não esquece de nada. Vem pra minha vida, vem. Eu não quero mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sem. Meu coração tá pronto e esperando. Atenção, Caio, dá um chega com a Angelina lá na frente. Alô, Caio! Olha aí, galo, olha aí, galo! Vem pra minha vida, vem. Que eu não quero mais nada. Mais nada e nem ninguém. O que há de bom nas outras, você tem vezes sem. De coração, hein? Meu coração tá pronto. Bora, Eduardo, bora, Jefferson! Você pode entrar sem bater. Banda 007. Suma!